Vem, repertório novo. Yeah, vem trombone, vem trombone. Quem sabe canta aí. Ela fala que eu sou criminoso, ela é da zona sua, sou criado morto. Ela fala que me ama, mas não me engana. Que vagabundo nato não se apaixona. Mas se for, não foi o bicho, pode fuder comigo, que eu vou fuder contigo. Tesão do perigo, ela gosta de bandido. Na bicha é envolvido, que patricinha doida, quer dar bufla o bicho. Agora vamos dar um giro pra ela ver como funciona. Sensualize, vai sentando piranha. Sensualize, vai sentando piranha. Sensualize, vai sentando piranha. Vai sentando piranha. Sensualize, vai sentando piranha. Sensualize, vai sentando piranha. A mulher que tá solteira vai no chão. E vai sentando piranha, vai, vai. Vai sentando piranha, vai, vai. Vai sentando piranha, vai, vai. Vai sentando piranha, vai, vai. Vai sentando piranha. Oi, vai sentando piranha. Oi, vai sentando piranha. Da cabeça, da cabeça, da cabeça, vem. E ela fala que quer crime, eu sou criminoso. Ela é da zona sua, sou criado rudo. Que vagabundo nato não se apaixona. Pode fuder comigo, que eu vou fuder contigo. Tesão no perigo. Quer dar pros envolvidos, que patricinha louca. Agora vamos dar um giro pra ela ver como funciona. Sensualize, vai sentando piranha. Sensualize, vai sentando, sentando, sentando, sentando, sentando piranha. Sensualize, vai sentando piranha. Oi, e vai sentando piranha. Sensualize, vai sentando piranha. Sensualize, vai sentando. Vai no chão, mulher, vai no chão. É agora, oi, vai sentando piranha. Vai, vai, vai sentando piranha. Vai. Piranha, vai, vai, vai sentar no piranha, vai, vai, vai sentar no piranha, vai. Olha o seu negrão aí. E ela fala que quer crime, eu sou criminoso. Ela é da zona sul, sou criado rudo. Ela é de... Que vagabundo nato não se apaixona. Mas se for o nosso bicho, pode fuder comigo. Tesão no perigo, ela gosta de bandido. Quer dar pros envolvidos, que patricinha louca. Agora vamos dar um giro Pagodão pra ela universal. Ver como funciona. Sensualize, você tá no piranha. Sensualize, você tá no piranha. Sensualize, você tá no piranha. Sensualize, você tá no piranha. Vai, vai sentando piranha. Sensualize, vai sentando piranha. Sensualize, vai sentando. Vai no chão. Vai sentando. Vai, vai, vai. Piranha vai, vai, vai sentando, piranha vai, vai, vai sentando, piranha vai. Oh, oh. André Cedês, o moral de Bicoara.